Agora, a voz mais refinada que eu já vi. Ai, parece um instrumento, ela. É a mulher do Ronaldo, Vânia Bastos. Vamos lá. Vânia. Se eu pudesse por um dia esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se eu pudesse esse amor todo dia, chega perto, vem sem medo, chega mais, meu coração. Vem ouvir esse segredo escondido num choro canção. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um beijinho a quem sempre anda perdido de amor. Chora flauta, chora pinho, choro eu, o teu cantor. Chora manso, bem baixinho, nesse choro falando de amor. Quando passas tão bonita nessa rua banhada de sol, minha alma segue aflita e eu me esqueço até do futebol. Vem depressa, vem sem medo, foi pra ti meu coração que eu guardei. Escondido no choro canção. Tão bonita nessa rua banhada de sol, minha alma segue aflita e eu me esqueço até do futebol. Vem depressa, vem sem medo, foi pra ti meu coração que eu guardei. Escondido no choro canção, lá no fundo do meu coração. Olá. Obrigado, Vânia. Voz linda, né?